tanta pressa. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Tem cuidado, maçãzinha, há para aí muita roseira. Tem cuidado, maçãzinha, há para aí muita roseira. Há para aí muita roseira, também aprendi sozinha. Há para aí muita roseira, também aprendi sozinha. Essa meninice tua já é boa de andorinha. Essa meninice tua já é boa de andorinha. Maçãzinha, chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Maçãzinha, chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Ver o mundo mais de cima, estás em boa companhia. Ver o mundo mais de cima, estás em boa companhia. Estás em boa. Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Maçãzinha camoesa, tens ao colo a flor da vida. Maçãzinha camoesa, tens ao colo a flor da vida. Se te lanças o silvado, tu vais ser a destemida. Maçãzinha é unha peza de música extraordinaria que tamén fixémoslle disfrutar a todos os nosos ointes e seguidores. E agora, pois, quedan uns minutiños moi pouquiños para poder dicirlles que aínda se poden achegar ao Centro Galego de Barcelona para escoitar a Tamara Andrés, a Ánxela Lema e Sara, porque están a facer un recital poético. Nos aproveitaremos, pois, estes minutiños para dicirlles ata vindeiro sábado que pase unha feliz semana, porque temos gravada pois unha entrevista co señor alcalde de Viana do Bolo, que seguro que van a disfrutar dela, posto que nos explicará as súas inquedanzas con respecto á mina de Penouta. Sí, despois, señor, seguro que temos tamén a grabación do noso correspondente nas Rías Baixas, en Combarro, en concretamente Combarro, sí. Xulio Simón, que sempre ten a súa aportación cultural moi axeitada, rematando a súa intervención con unha peza que el propón sempre interesante. Neste caso me parece que é unha peza de Desiré e de Antonio Zambullo, portugueses, por certo, sí, pero sí, que tamén asegura pois unha audición extraordinaria. Queridos ointes, que pasen unha feliz semana e ata o vindeiro sábado. Señoras e señores, como digo sempre, isto foi sempre en Galicia, de Radio Cornellá. Así que a pasalo ben, e que a noite sexo vos o descanso, e a rúa a vosa liberdade. maçãzinha chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico pra te ver dançar.